meia, 1935, com gol. Na 35, 3662, boa. Salvador é o TAN 3662, TV da PUCA. TAN 3662, contato radar, sobre o 370, TVC Vigilância. Sobe 370, TAN 3662. Autorizado a decolagem, é um vento 09089. Webjet 5827, tá no gate 10, pushback acionamento. E o 10 autorizado, é com a taxa web. Baixa lá pro taxa, Webjet 5827. Acionamento 3560. Contratar 3561 para fugir do acionamento no 11. 3561 é o número 2 no setor do pátio, porém com a sua equipe de solo, após o Web, liberar o pátio, o senhor vai iniciar. Mas então é após o Web que vai iniciar o 3561? Afirma, após o Web, o senhor vai iniciar. Ok, estamos aguardando aqui a autorização então, para 3561. 1935, boa. 1935, boa. Salvador, boa noite, TAN 3858, saída como? 3858, contato radar, sobe para o nível de voo 370, TVC Vigilância. 370, TAN Pioneiro 23, desce para 4 mil pés, ajuste 1012. Descendo para 4 mil, controle Salvador, muito boa noite, o Gol 604, está ciente da informação uniforme. Noite Gol 604, acione identificação. Autorizada a chegada da Mari, desce e mantém o 060. A Mari desce do 060, Gol 604. táxi Webjet 5827, tá com 125 a bordo, autonomia de 3,35 e alterna com a fins. Táxi Juliette Alfa, ajuste 1012, 1862, quando espera. Juliette Alfa, ajustado 1012, 1862, Webjet 5827, boa. Brasília Força 2732, Skok ID, and the clear, fly direct pelo intersection. And report for descent, 2732. 2732, clear to fly direct, confirm Skok intersection. Pelo. Pelo intersection, 2732, Skok ID. Salvador, tá 3662, você pode chamar o centro? 2662, centro Recife, 1-2685, alterna 2545. 1-2685, alterna 1-2545, centro 3662, boa. Boa. Desce para 2000 pés, ajuste no 012. Pioneiro 23, vetor radar para a final ILS, pista no 0. Mantenha a proa 230, limitado o custo do localizador. Proa 230, limitado o custo do localizador. Salvador, o 1405, no portão 5, para pushback acionamento. O 5, anuais para push, 1405. Centro, 405. Salvador para o táxi, tá 3561, com 66, alterna com 6, 4 horas e 5 minutos. 3561, Juliette Alfa, 1012. Espera a torre 1862, né? Beleza, tchau, família 12, após 1762, obrigado, boa noite. 1405, coordenando com a sua equipe de solo após a passagem de um Airbus 320, dá tá autorizado o push no 5. Ok, após o Airbus, autorizado o push back, acionamento, 1405. Salvador, gol 1889, formação uniforme. Um minuto, cópia. Na escuta. 27 na próxima ponte férrea, 1-0. Web, ingresso e decolagem, uma centena, 12-9. A linha decola, Web, 5827. 3-1-5-2, no uma saída, vão ir para o tráfego. Motel. Minuto, cópia. Chaname 310, redução de velocidade para 210 nós, número 2 na aproximação. 210, 6310, atingindo 050. Livre descida para 3000 pés, ajuste 1012, 6310. 3000, 1012, 6310. Boa noite, eu tô 3561 no pronto. 3561 ali, mantém. E mantém na 10, tá 3561. Nossa, senhora, me escuta? Prossiga. 1889, poderia confirmar a rota na sua gravação, por favor? É, agora que no minuto eu já te chamo. Para o 050. Pede para o 050, 604. Qual é o 889? É, a companhia está com um problema na emissão da navegação, não tem a rota aqui comigo. A nossa esperança era que a senhora nos informasse, era isso, por isso que a gente pediu autorização. Tá ok, eu tô com uma rota aqui, mas a rota tá errada, por isso que eu pedi pro senhor. Mas o senhor aguarde um minutinho que eu vou ver se foi feita alguma CHG. Tá ok então, obrigado, viu? 5, boa noite. Entendeu que eu te pedi, lembra? Sou eu, pai. Um abraço, Devão. Um abraço. Alô? Boa noite, Juliette Índia Zulu. Juliette Índia Zulu, boa noite, ação de identificação, mantém de 100 para o de Salvador, chame de descida. Controle, Buenas, é, Web 5... 5827 na sua escuta, foi um valida? 5827, contato radar, sobe para nível de voo 340, autorizado por Edileda. Olá, senhor Léo, subiu 340 por Edileda. São 3561 no decolagem, autorizado no zero, vento de 110 graus com 8 nós. Lancha 3, 5 mil. 310 intercepta nessa proa. Intercepta nessa proa, 6310. E assista o número 1. Afirmativo. Afirmativo. É, acabei de verificar, a rota do senhor está errada. Peço por favor para a companhia fazer uma CHG. É, a rota do Galeão agora é Upper Whisky 10. BDEV Upper November 857 após Upper Whisky 50. E BDEV Upper November 857 e após conforme rota, eles já estão sabendo. Peço para fazer uma CHG, me chame novamente, por favor. Agora, Upper Whisky 10, BDEV Upper November 857, obrigado. Upper Whisky 50, tá ok? Desculpa, 50. Então, 3152, pronto para cópia. 60, autorizada final. 160, autorizada final, obrigado. Subida Pucca Transição Aracaju, curva esquerda após a decolagem, 5145 é o código transponder, 1935 é o controle. Autorizado nível 330 para 330, saída Pucca Aracaju, Upper Whisky 58, curva esquerda 5145, 3935, são 3152. 3152, cotejamento correto, chama pra puxa e sanar. Mano, vou puxar o deck, não é, são 3152. Lá no táxi, vou no 405, com 31 a bordo, 31 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, alternando com o fim. Táxi via Juliette Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Juliette Alfa, ponto de espera 186, voo 1405. Estabilizou? Afirmativo, companheiro. Ok, prossegue final, chame torre 1-8-6, pioneiro 23. Torre 186, obrigado. Gol 604 vai atingir o 50. Torre Salvador, boa noite, pioneiro 23 na final, estabilizado. Pioneiro 23, boa noite. Livre pouso no zero, vento 110 graus com 8 nós, pioneiro 23. Livre pouso 23, trem está baixado e travado. Afirmativo, livre pouso no zero. 04, autorizada final, pistão no zero, reporte no lote. Autorizada final, reporte no lote, 604. Atinge Zulu, desce para 4 mil pés, ajuste no 0, no 2. 4 mil com 1.012, grato. Pioneiro, por gentileza. 110 com 10 nós, livre pouso no 0, 2, 7, 2, 3. Livre pouso, obrigado. Torre Salvador, Chanel 63, 1 a 0, estabilizado o localizador, 3 milhas do externo. 3, 1 a 0, boa noite, número 2 para pouso, pista no 0, tráfego à frente aproximadamente 2 milhas e meia da cabeceira, 1 a 0, vento de 110 graus, com 10 nós, em Marmaria, pista livre, Chanel 63, 1 a 0. Aguardo, 63, 1 a 0. Salvador, 3152. 3152, por cima. O centro autoriza para o Adolfito. Muito obrigado, vou Adolfito 35, não. Pronto, prisionar para 2732, ride to descent. Reforço 2732, descent to 4000 feet, altímetro 71012. Clear, descent to 4000 feet, 1012, prisionar para 2732. Jet 5827, chama Centro Recife, frequência 1288. Jô, frequência? 1288. Opa! A mensagem foi para o Webjet 57, ó. Não, chamar um 288. Pra chamar em 1288, é isso? É pra chamar o centro agora, senhor? 1288? E o Web, pediu pra chamar 1288. É o TAM 356. Obrigado, TAM. Valeu. Tá. Libere pista direita e reporte na delta para cruzamento. Libere pista direita e reporte na delta para cruzamento. Pioneiro 23. Pioneiro Janeiro e já vem pela direita aqui, funcionando já com o cruzamento. Buchaner 6310, pista livre, vento de 110 graus, 1129, livre pouso 10. Livre pouso na 10, Chaner 6310. Obrigado pela ajuda aí com o Webjet. Beleza, meu amigo, 360, receita essa 3, fica melhor, obrigado. ...04, final, torre 18-6. Torre 18-6, 604, até logo mais. Até mais. Salvador, bom dia, boa noite, Papá Romeu, Vitor, Mike Delta, transfere, que a gente tem informação, Vitor. Papá Romeu, Vitor, Mike Delta, sem identificação, chegada é a Bonf, desse mantém o 060. Identificou a Bonf, 060, Mike Delta. Continue a aproximação no zero, informarei pista livre, o vento de 110 graus, com uma 12 nós no 604. Guardando, 604. O pioneiro 23 observe o tráfego efetuando pouso, após a passagem efetua o cruzamento, prossiga pátio militar, pioneiro 23. A Sierra na passou, está cruzando aqui, pátio, obrigado. Essa transmissão veio um pouco baixa, por gentileza confirme Aracaju 0154 e 073 a bordo. Confirmando só, 1073 a bordo. 1073, pessoas a bordo copiado, TAM 3152, táxi aprovado via parte principal Juliette Alfa, ajuste no 092. No ponto de espera da pista no 0, chame torre em 198 decimal 612. Tenha um bom voo, TAM 3152. Via parte Juliette Alfa, 1012, no ponto de espera torre 1186, TAM 3152, uma boa. Salvador, boa noite. Voo 1405. Tá aguardando no ponto cardão no 0, assistente do tráfego. Boa noite. Após a passagem do tráfego na final, ali mantém cabeceira no 0, no 405. Após a passagem do tráfego, ali mantém no 0, ou no 405. Chanel 6310, boa noite. Táxi aprovado via Alfa até antes da Juliette. A Juliette observará um TAM saindo do pátio principal em direção ao ponto de espera, após ingresso a critério, portão 03, o Chanel 6310. Ok, Alfa, antes da Juliette dar passagem ao TAM e já avisou a aeronave, após portão 3, 6310. Correto. Força 2732, descent 2000 feet, altimetro 7-1-0-1-2, and the radar vector for sequence to maintain heading 230 to intercept localized course. 7-2-2 clear, descent to 2000 feet, maintaining heading 230 to intercept localized. Voo 1604, solo 1-1, libera a direita, chame solo 1-2-1-9. Direita, deixa mais, boa. 1405, vento uma centena, uma dúzia nós. Tem decolagem autorizada, pista 10, gol 1405. Livre decolagem 10, gol 1405. Somente 04. 04. Ali mantém cabeceira no 0 após a corrida do 37800 da Gol, tem 3152. Mas 37 da Gol mantém no 0, 3152. Polo 889, prossiga. O senhor recebeu a THG de aerovia aí do Dove? Sim, senhor. Vou verificar com a sala IS, porque até agora na minha estribe não apareceu a THG, senhor. Assim que eu verificar, eu já falo com o senhor, ok? Obrigado, a gente falou com o Dove lá, ele tinha processado uma THG lá, igual a tua colega pediu lá. Gente, confirme somente se a CHG foi apresentada aqui na IES Salvador. Aí é pergunta de prova, que eles usam um sistema, né, interno, né, eu não sei, eu posso perguntar. Sem problema, já checa e já informo, senhor. Muito obrigado. Victor Mike Delta desce para 3.000 pés, a 1.0 no 2. 1.0 no 2, Mike Delta. Condições para cancelamento do Japão. Zulu livre descida em condições visuais, ajuste no 012, reporte na rotatória. Controle, tá 3152, boa noite, decolado, Cisco. 3152, contato radar, sobe para o 330, CC Vigilância. 330, Vigilância, 352. Aí, Dani. O 52, sobe o 330, CC Vigilância. Sim, 330, Vigilância, 352. Aguarde. Vai dar. 3152, o Centro Recife autoriza para o de Aracaju. Direto Aracaju, graças, 152. Eu não encontrei a sua CHG no CCM, senhor, e a sala IS de Salvador e a sala do plano de voo da Recife também ainda não recebeu.